Nesta quarta-feira, dia 27 de março, foi realizada a audiência pública sobre a proposta da reforma da Previdência do governo federal. Um dos palestrantes desta reunião foi o Dr. Ricardo Vanznack de Souza, que é especialista em direito público e também membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Gaspar. Doutor, quais foram os assuntos tratados durante esta reunião? Nós tratamos os assuntos relacionados a toda a reforma da Previdência no que tange ao regime próprio, que são o dos funcionários públicos, e também do regime geral, que são de toda a população. Essa reforma, ela vai atingir 100% da população. Então, mesmo aquela pessoa que está aposentada, ela vai ser atingida pela reforma, porque vai haver consequência. E é isso que nós tratamos na questão da palestra da audiência pública. Doutor Ricardo, e a proposta da forma que ela está sendo apresentada para a população, ela é viável para o brasileiro? A gente apresentou estudos na palestra, no qual a gente demonstra que, na verdade, o déficit previdenciário que foi apresentado pelo governo, ele não traz os dados corretos de forma constitucional. Ou seja, o governo pegou apenas algumas contribuições previdenciárias do empregado e do patrão e deixou de fora COFINS, imposto sobre lucro, sobre consumo, outras formas que teria o do governo arrecadar dinheiro, ele deixou de fora. Então, no cálculo do governo, isso se torna deficitário, quando, na verdade, o nosso estudo apresenta um cálculo superavitário. Doutor, muitas especulações, conversas positivas e negativas, prós e contra. O senhor acredita que, se a reforma for aprovada da forma que está sendo apresentada, ela vai beneficiar certa classe e prejudicar outra classe? Eu estive reunido em Florianópolis no último dia 15 de março. Tivemos reunido, inclusive, com deputados. A expectativa dos deputados é de uma aprovação. O ânimo deles está nesse sentido. O que a gente quer fazer é manifestar um repúdio a essa forma que está proposta a reforma da Previdência, para que a gente possa, ao menos, minimizar o impacto que vai ter na sociedade. Então, essa reforma que vai haver, ela realmente acaba com muitos direitos de pessoas que teriam uma expectativa de se aposentar daqui a um ano, dois, e não vão conseguir. Porque o sistema que vai haver para fazer uma projeção da aposentadoria, ela vai ficar muito mais longe para ele do que hoje. E o senhor acredita que as pessoas que estão aí apoiando essa reforma da Previdência, muitos eleitores que apoiaram o governo federal, têm conhecimento da forma correta que é essa reforma? Veja bem, quando foi feita a reforma do governo Temer, a OAB de Santa Catarina foi até Brasília para conversar com os deputados federais e apresentar para eles os cálculos verdadeiros. A OAB foi impedida de entrar no Congresso Nacional. Tivemos que entrar com habeas corpus para poder entrar e mostrar para os deputados os verdadeiros cálculos. Quando eles viram os cálculos, realmente eles se conscientizaram na época de que a reforma não era viável. A reforma vai gerar pobreza para o Brasil. Ela vai, se está falando muito em Chile, porque o Chile hoje é uma referência na questão da reforma da Previdência, eles querem copiar o sistema de capitalização do Chile, sem saber que o Chile é um dos que mais criaram o índice de desigualdade social. O chileno hoje, ele se aposenta aos 65 anos com uma média de salário de R$680, se a gente fosse converter, sendo que o salário mínimo lá é 1.200. Então veja bem, ele ganha praticamente a metade do salário mínimo lá, e aí o índice de suicídio entre os idosos chilenos acaba sendo muito alto. Se você pegar qualquer pesquisa hoje relacionada ao Chile, você vai ver que o índice de suicídio entre os idosos está alarmante. O senhor, como advogado, especialista nessa área, o senhor acredita que a OAB irá apoiar o governo federal nessa proposta? Nós já fizemos a reunião do dia 15 em Florianópolis e a OAB manifestou já repúdio à reforma. A OAB não vai se acovardar nessa hora de ficar de fora desses debates, e é por isso que a gente está promovendo debates em quase todas as cidades de Santa Catarina. Para levar para a população realmente conhecimento, o que vai acontecer? Porque muitas dessas populações, da nossa população, ela apoia a reforma da Previdência sem saber que ela vai ser o mais atingido. Porque, veja bem, os militares vão ter uma contribuição para a reforma de uma economia de 1% do total. Isso não é nada. O militar praticamente ficou de fora. Enquanto que 1 trilhão vai ser do nosso, de quem trabalha com carteira assinada, do funcionário público. Esses sim é que vão arcar com a reforma da Previdência, e não o militar que faz base do governo. Vamos conversar agora com a doutora Vanessa Sens Heckelberg, que é coordenadora da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Blumenau, especialista em direito previdenciário há 20 anos. Doutora, a senhora é uma das palestrantes, a senhora foi uma palestrante dessa noite, nessa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. Quais foram os assuntos que a senhora conversou com as pessoas? pessoas que aqui estavam. O objetivo dessa audiência pública é trazer para a comunidade, para a sociedade em geral, os esclarecimentos sobre a reforma da Previdência. Nós conseguimos abordar, por exemplo, o que vai ser o sistema de capitalização, o que é efetivamente o sistema de capitalização, qual é a proposta que os militares estão apresentando para até ter como parâmetro, né, isso tem sido um argumento do governo, fazer uma reforma que atinja a todos. E a gente, na prática, explicou, creio eu, que não é bem assim. Trouxemos, né, a aposentadoria por tempo de contribuição, como é que fica a questão do professor e da professora dentro da reforma, a questão do trabalhador rural, os detalhes pertinentes, o que eles têm que observar, o que vai ser exigido a partir desta emenda constitucional, né? Também vamos trazer a condição do trabalhador com deficiência, aquele que apresenta alguma coisa que eu coloque numa situação diferenciada no mercado, como é que vai ficar a aposentadoria para ele. Também temos a pensão por morte, enfim, então são vários pontos que estão sendo abordados, né, e estão sendo efetivamente trabalhados com a comunidade, com a sociedade, para trazer essa clareza, para fazer com que as pessoas entendam o texto. É muito importante que todos percebam que o envolvimento é de toda a sociedade, não é só de quem vai se aposentar ou de quem está se aposentando, porque de uma forma ou de outra, as gerações estão sendo chamadas. Vereador Cícero Amaro, líder do PSD na Câmara de Vereadores, o senhor propôs essa audiência pública referente à proposta da reforma da Previdência do governo federal. O senhor trouxe aqui palestrantes especializados e debateu os assuntos referentes aos questionamentos da população quanto a essa reforma. Uma reunião muito importante para levar para a sociedade gasparense esse assunto muito importante na atualidade, vereador? Com certeza, muito proveitosa a nossa audiência pública. Nós fizemos essa proposição para os vereadores, que todos subscreveram o requerimento da audiência pública, a casa aprovou, realizou essa audiência maravilhosa. Especialistas estiveram aqui explanando, detalhando melhor a proposta de reforma da Previdência. Nós fizemos aqui a nossa parte aqui local, Gil. Acho que é importante nós termos dado esse passo, né, aqui na cidade de Gaspar, para entendermos melhor como se dá essa proposta e quais as alterações que vão implicar, querendo nós ou não, em nossas vidas, em nossas famílias. Então, na noite de hoje, a gente pôde verificar que vários pontos, né, da reforma e vários pontos da Previdência serão mexidos e alguns que têm implicação imediata na vida das pessoas uma vez aprovada. Então, nós também estamos aqui no intuito de deliberar alguma coisa, né? Estivemos aqui no intuito de deliberar os assuntos tratados e aquelas com maior gravidade nós estamos fazendo um apontamento para levar também aos nossos representantes, que são os deputados federais, que têm a prerrogativa de votar essa matéria daqui a pouco, lá no Congresso Nacional, levando a eles qual é o nosso sentimento aqui, qual é a nossa expectativa e qual é a nossa realmente a nossa apreensividade que nós estamos aqui com relação a esse assunto. Então, eu acho que é importante que os nossos representantes também nos ouçam, ouçam lá que cada município também faça as suas audiências públicas. É importante porque as pessoas não se pegam de surpresa. E esta reunião contou com a presença de vários líderes comunitários, pessoas de todas as classes, debatendo sobre a reforma da Previdência. Exatamente. E que bom que puderam comparecer, né? As pessoas que sentem que é um momento importante, que é um momento crucial na vida das pessoas, de alteração, de mudança. Então, compareceram para entender melhor, compreender o contexto que está acontecendo, né, e as implicações que isso poderá trazer. Da Câmara de Vereadores, falando sobre a audiência pública, sobre a proposta da reforma de Previdência do governo federal, Gil Dias para a Rádio Sentinela.